novo super pancadão Megatron, o guerreiro robótico, está de volta. É pra te pique. DJ Rony. É, olha eu aqui, na vida de solteira que eu sempre quis. É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteira que eu sonhava não era assim. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Que eu sempre quis. É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteira que eu sonhava não era assim. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma show que cê dava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Canal Festa das Aparelhagens no YouTube. Baixe CDs e músicas grátis. Vou jogar fora o que lembrar você. E se o tempo passou, pediu pra mudar. Posso até atender e dizer alô, não quero você. Pancadão Megatron! Elias Batidão. DJ Rony. Oi, boa noite, como é que você tá? Te liguei pra te convidar. Hoje eu quero dar um rolê com você. Boa noite, como é que você tá? Acordei querendo te ver. Eu preciso encontrar você. Você já sabe o lugar.

faz frio. Minha alegria sumiu. Sem minha costelinha, sem dormir de conchinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É bar de noite e dia, é muita covardia. Eu te ligar se não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Se você voltar, eu saio do boteco. Amoreco, amoreco. Tô com saudade desse nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco. DJ Luan, executando as melhores batidas aqui no Guerreiro Robótico. Simplesmente romântico. Não sei se você vai crer, mas eu sigo pensando em ti. Aquela noite de amor pareceu até Paris. Eu só querendo fugir, você me caçando na cama. Não, eu não fui tão forte, sei, pareci um covarde, amor. Agora sinto saudade. Não duvide dos momentos em que prometi te amar. Correntes se romperam, meu coração se abre, amor. Agora sinto saudade. Como eu vou te esquecer? Se tudo começou aqui, na luxuosa carroça, amor. Foi onde te conheci. Como eu vou te esquecer? Se a dona da noite chegou com Didi Frangini, Tom, Didi Toninho e Josias. Rony Moreno, Alan Senhor, simplesmente romântico. Não sei se você vai crer, mas eu sigo pensando em ti. Aquela noite de amor pareceu até Paris. Eu só querendo fugir, você me caçando na cama. Não, eu não fui tão forte, sei, pareci um covarde, amor. Agora sinto saudade. Não duvide dos momentos em que prometi te amar. Correntes se romperam, meu coração se abre, amor. Agora sinto saudade. Como eu vou te esquecer? Se tudo começou aqui, na luxuosa carroça, amor. Foi onde te conheci. Como eu vou te esquecer? Se a dona da noite chegou com Didi Frangini, Tom, Didi Toninho e Josias. Alô, como eu vou te esquecer? Alô, da tribo! Em nome de LG Produções, balança! Sacode! Tomar, tomar, depois que ela se for. Tem cartão e forma de trono. Comprei casa e champão pro bebê, que eu sonhei tanto em ter. Tomar, não levanto nem pra tomar banho. O trabalho acabei largando e os boletos insistem em chegar. A luz tá pra cortar, sabe o fundo do poço. Eu tô lá, se eu virar seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se o vício não matar, saudade mata. Música.